O João Luiz Júnior escreveu o seguinte sobre a atual crise política no Brasil. Manter o Michel Temer em nome da estabilidade a essa altura seria como manter o Felipão depois do 7-1 para continuar o excelente trabalho. Olha, é mais ou menos por aí, viu? Vamos em frente porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. Aquele áudio sapeca que você usa pra sapecar delação no lombo da rapaziada. Aquele perito que chega botando banca, mas que não manja nada de coisa nenhuma. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta, relaxa, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. E não sei se você sabe, né, mas alguns jornais já criaram até uma editoria especial só para manchetes do tipo Temer recua, Temer revoga, Temer volta atrás. Nesta semana, em menos de 24 horas, Michel Temer emitiu e revogou o decreto que foi criticado até pelos aliados, convocando, né, as Forças Armadas para atuar em Brasília. Muita gente até ficou se perguntando, né, mas por que que o Temer fez isso? Deve ser porque ele disse, né, pro jornal O Globo que é ingênuo, que não sabia de nada quando recebeu o Joesley. Coisa de louco, né? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defesa, goleiro, apontou, atirou e pro da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. Coisa de louco também é a matéria publicada na segunda pelo jornal O Estado de São Paulo, apontando que a JBS financiou parte da campanha de nada mais, nada menos que 166 deputados e 28 senadores, mais que um terço dos parlamentares de cada casa. E detalhe, né, deputados e senadores de partidos os mais diversos possíveis, mostrando que ideologia não era problema, o que interessava mesmo era o dinheiro, puro e simplesmente dinheiro. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E a Polícia Federal deflagrou nesta semana operação contra 2 ex-governadores do Distrito Federal por suspeita de fraudes na construção do estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo. Segundo as investigações, dos 12 estádios da Copa, só 2 não tiveram denúncias de corrupção. Os particulares Arena da Baixada e Beira Rio. Total de obras públicas paradas pelo Brasil em meio a todo esse rolo com as empreiteiras. Mais de 20 mil, algumas delas aqui em Foz do Iguaçu. 4. É o quarto gol, uma chinelada. E o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures devolveu na quinta-feira os R$35 mil que não estavam na mala com os R$500 mil repassados aí pelo Joesley Batista a ele, né, em entrega vigiada pela Polícia Federal. Na quarta-feira, o portal G1 publicou que o deputado federal paranaense, mesmo afastado por decisão da Justiça, continuará recebendo o salário de R$33.700 ali da Câmara, além de benefícios como plano de saúde. Pô, será que é por isso que tem tanta gente querendo ser eleito? 5. De novo fácil, fácil aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E foi destaque não só no Brasil como no exterior. Nesta semana a Prefeitura de São Paulo decretou o fim da chamada Cracolândia, chegando lá com tratores e começando a derrubar tudo, né? Inclusive edifícios com gente dentro. A ação ordenada pelo prefeito João Dória foi tomada como midiática por seus opositores, que apontaram a ausência de resultados. Pois é, na prática, né, a Cracolândia não só mudou de lugar, como dobrou de tamanho, segundo reportagem da Folha nesta sexta-feira. 6. Montou, virou a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o que dizer dos grupos contrários à vacinação que, após causar estragos nos Estados Unidos, agora chegaram com força ao Brasil? Pois é, nesta semana o Ministério da Saúde emitiu nota condenando os chamados grupos anti-vacina e alertando para os riscos, né, de deixar de vacinar os filhos, como sugerem estudos de procedência duvidosa. As vacinas oferecidas, segundo o governo, são seguras e não representam risco à saúde de crianças e adultos. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E é bom fechar a torneira de casa, porque vem paulada por aí. E não é só o reajuste de mais de 8,5% na conta de água aqui no estado a partir de junho, né? É também a alteração feita pela Sanepar na chamada taxa mínima, cuja franquia de consumo deixa de ser de 10 metros cúbicos para passar a ser de apenas 5. O que isso significa? Bom, que pessoas como eu, que consomem abaixo da cota de 10, mas acima da cota de 5, né, 6, 7, 8 ou até 9 metros cúbicos por mês, começarão a sentir aí no próximo mês uma baita de uma diferença no bolso. Ó, valeu Beto Richa, abração cara! Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil! 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E entre tanta notícia ruim, pelo menos uma para nos dar orgulho aqui do estado do Paraná, que tem 5 cidades entre as melhores do Brasil para se envelhecer, conforme pesquisa elaborada pela Fundação FGV. Foz do Iguaçu não está na lista, infelizmente, mas as cidades de Cianorte, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco e União da Vitória estão, né? Marechal, inclusive, é logo ali, então você já sabe, né? Na hora de se aposentar, partindo do princípio de que você vai se aposentar, já vá reservando um terreninho para construir uma casa por lá, porque entre os critérios levados em conta pela pesquisa, né, para definir quais são os melhores lugares para envelhecer, estão, por exemplo, infraestrutura de saúde, tranquilidade, educação, oportunidades de trabalho, políticas de habitação, enfim, nesse quesito aí, né, a gente sabe que em matéria de qualidade de vida, efetivamente, né, cidades como Marechal Cândido Rondon possuem aí esse item a oferecer aos seus moradores. Bom brasileiro, não há que possa. E chegamos ao final da edição deste sábado, 26 de maio de 2017, do programa Fronte Transamérica, aqui nas ondas da sua rádio. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, que estiveram comigo, além de você, a quem eu deixo meu muito obrigado, Sidney Busanello e Luciano Lorenzini, além, claro, da sempre infalível companhia de Antônio Carlos Oliveira, o popular Pai Tonhão do Celta Preto mais famoso aqui na terra das cataratas. Programa Fronte, que estará disponível na íntegra dentro de instantes no site transamericafoz.com.br, para que você possa ouvir as partes que perdeu, né? Ou...